disse: tu és meu Deus. Meus tempos estão em tuas mãos. Resplandecei o teu rosto. Se no teu caminho ainda há escuridão, se no teu coração ainda há solidão, se nos teus olhos só há lágrimas pra chorar, e a tua voz já não tem forças pra cantar.